Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Se liga na batida que eu sou da periferia, que leva a vida humilde sempre na correria. Aliados conscientes da periferia, falando só a realidade do dia a dia, reivindicando meus direitos, defendendo o pobre, branco, preto, me chamo gão e manda rima. Eu manda rima. Ao contrário de muitos, eu valorizo a minha vida. Se você se ligou, aí irmão, pode chegar. Na cultura hip hop sempre tem lugar. Descubra se seu dom é dançar, cantar, tocar ou grafitar. São quatro elementos pra se identificar. Ocupando sua mente, pode crer, seu consciente é evidente. O rap corre em minhas veias. Se você se ligou, curta essa ideia, firmeza. Direto de SP, representando o rap nordeste, correndo pelo certo para alcançar o objetivo. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Pode crer, pra quem não sabe, a sigla é a CP. Banca forte, firmeza, família de proceder. Que chega mandando pesado, ideia de cara conscientizado. Maluco, se liga, não brinca, aqui é fumaça, mas um aliado considerado, tá ligado? Ó, eu de novo no embalo, na moral, sem boró. Louco impregnado, eu peço a união entre meus irmãos e que Deus te guarde com proteção. Aliado CP, essa é a formação. Habitante desse bairro de nome Casa Amarela, a CP é a sigla, a nossa quadrilha é essa. E segue trilhando o caminho, se esquivando dos espinhos. Armadilha, pilantragem, falsos amiguinhos. Então, pra não se complicar, passe a respeitar. O rap é minha arma, ei, cara, chega devagar. E pra todos os aliados que não desacredita, fé em Deus, ladrão, viva a sua vida. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. É minha vez, estou chegando, versando na batida. A CP é a firma, uma fábrica de rima, fazendo conexão, tu manda o NDI Monteiro, relatando as injustiças que acontecem com o povo brasileiro. Sou Puga MC batizado João, mandando essa rima pra quem é sangue bom. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Não somos umas cabeça, nem somos o sabe tudo, mas temos conteúdo pra debater o que acontece pelo mundo. 3 MC de correria, rimando na batida, realidade é o tema, periferia é o que liga. Expressão, informação, pregando sempre a união. Valorize sua vida e seja mais um irmão. Se liga aí, meu irmão, rimo a realidade. Aliado CP é rap de verdade. Rap de verdade, rap de verdade. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia. Aliados CP significa aliados conscientes da periferia.